Olha esse playback, que aí é nossa vida. Por isso levamos o rap em toda parte, estamos divulgando. Essa é nossa arte, se você não conhece, precisa conhecer. É algo tão estimulante, você tem que ver. Eu só é pouco, você irá notar. Você solta o corpo, logo está a balançar. Eu sou uma MC, estou cantando com essa alegria. E ver você dançando, esta é a função. A função do DJ, rolar esse som. Pra todos vocês, seja rap pesada, hip hop maneiro. A gente vai dançando de janeiro a janeiro, o rap. Nós somos as gatinhas da nova geração e cantamos o rap com muita emoção. Uma forte emoção, como a da batida, rolando esse playback, que aí é nossa vida. O rap não tem cor, entenda bem isso. Liberdade de expressão, mas com compromisso de falar a verdade, não malhar furado. Senão você será um cara errado. As mulheres buscam espaço também. Veja só o DJ, Lisa Lisa Gold Chain. O rap nacional também detona legal, fazendo a galera passar mal. Nomes de menina, canta Mr. Pepeu. O MC Jack tem um estilo todo seu. Black Juniors voltou com força total. O DJ Kuka, que DJ fenomenal. Nós somos as gatinhas e queremos dizer, esse rap que fizemos pra vocês, que o rap é a nossa arte. Nós vamos levar o rap a toda parte. Alegrar toda a população.